Uno 922, este é o controle Salvador, meu cordial, ajuste agora a 1097, desça para 2000 pés na chegada mar. Muito grato, um abraço. Sereno 9809, declarado 391208, boa viagem. 1208, 989, bom final de semana a vocês. Igualmente. Controle Salvador, Passaredo 9809, transfere. Passaredo 9809, transfere. Este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Passaredo 9809. Passaredo 9809, subindo no perfil da árvore, está autorizado subir para o 1280. Positivo. Obrigado, 99. American Niner 80, contact the center, frequency 125.45, over. 125.45, American Niner 80, thank you, good day. Good day. Torre Salvador, Índia, November Alpha, 3 milhas. Gente, continua a aproximação, 150, a companhia já presta a liberar a pista, aguarde liberação, 20 de novembro, alfa, o vento é 120 graus, 10 nós, 2017. Visual com o tráfego da companhia, o Índio November Alpha. Índio November Alpha, pista 17, livre, pouso autorizado, 120 graus, com 10 nós. Autorizado, pouso, cabeceira 17, o Índio November Alpha. Está para 8.000, chegada bom. Com Delta, táxi autorizado, deixando a interseção Oscar livre, estou com 150 da CFA pousando, vou liberar para este pátio. Positivo, Alan? Ah, não, tem um compromissozinho, mas agradeço aí, viu? Obrigado. Melafro solo aos 42, 180, reporte à esquerda, pista livre. Ficará atento ao Sikorsky da Omni, táxi aéreo e táxi no pátio 4, ok? Okay, awesome. 20, frequência livre. Por gentileza, chame o solo em 1219 para a cópia e autorização, altímetro 017, já temos aprovação. Azul 4298, está autorizado a aproximação ILS. Sim, autorizado ILS 4298. Sideral 9970. Autorizado, Teresina. Nível 360, conforme a nota do plano. Decola da 190 com curva à esquerda, perfeita Momo. Flock, o transponder é o 5040, controle aéreo em 120-8. Tá correto, chama o pushback e acionamento no poste 3. Tá pronto. Podendo que o capítulo de solo é forte para o táxi, considerar o 9970. O passageiro do 9809 realmente tem um tráfego da Azul, mais precisamente o voo 4298, e TAP passando 6.000 e descida. O senhor já superou em altitude. Mas eu também tenho uma aeronave da Gol, o voo 1922, que está passando 9.000 na chegada a Mari. Checker, também aqui no TICAS, acho que vai dar tempo também. Olá, Eco Delta, 120,12. Passaria do 9809, o tráfego da Gol informado já foi superado. Vamos partir direto para Conquista. Direto Conquista, muito obrigado, 9809. Gol 1922, está autorizada a aproximação e ILS. Lima ILS, Gol Lavra 2. Oceano 225, passa 10.500, sem restrições até 2.000. Até 2.000, Oceano 6225, grato. Eco Delta, decolando os 47, controle 1208. Não é porque eu não quero não, é porque hoje é dia do controlador, vai ter uma confraternização do pessoal. Ô, Alan, um abraço aí, obrigado aí pelo convite. Valeu, meu querido. Sem problema não, mas qualquer coisa é cabaceiro, 3h30. Beleza, obrigado aí, bom voo, até a volta. Valeu, meu irmão, até a próxima. Aqui, parabéns, Maurício. Ah, obrigado, obrigado aí. O dia 23 é de vocês. Ah, parabéns pra nós, todo mundo. Pronto, valeu, obrigado, bom voo. Prazer pra você e pra todo mundo, já tô. Salvador, bom dia. Papa, Papa, Mike, Eco Delta. 4298, na longa da 10, vai reportar o trem. 4298, 10 no 7, altímetro. 7. Autorizada para o IGF. Obrigada. Mike, Eco Delta, está autorizado. Autoriza 510 até o farol da Barra para o Mike Eco Delta, pode prosseguir para Manati 1000. Livre. Valeu. Baixado e travado, 4298. Vente azul 4298, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 120 graus com 1 no 0 nós, com 10 nós. Livre pouso no 0, 4298. 4298, forma o tráfego à direita, helicóptero, 500 pés à direita via litoral, não vai interferir com a sua aproximação, hein? Ciente, 4298. Toque sideral 1970, 4 horas de autonomia, alterna Aracanju, 02 a bordo. Sideral 9970, autorizado o táxi até a ponte espera da pista 10, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-18-95, ajuste no 07, por favor. Obrigado, Pátio Índia, espera 1-18-95, torre. 1922, completa final, torre 118.95, com pouso. 118.95, pode ser daqui a pouquinho. Ocean Air 6225, inicia redução para 1709, você vai seguir como número 2, aeronave que precede 8 milhas à sua frente, aeronave da Gol. Sim, senhorita, vai reduzir o Ocean Air 6225. Está livre aliás, reporta estabilizado. Importará o 6225 da Ocean Air. No solo 52, à direita, no taxi Fox, solo 219, bom dia. Direita no Fox 219, bom dia, 4298. Externo, baixado, travado. Azul 4298, livrando, bom dia. Bom dia, azul 4298, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, reporta, 4298. para 8000 com 1017. Chegada. Bom, 3663. 8000 com 1017, tá bom, 3663. Tem um ponto de espera. Bom dia, mantendo ponto de espera. Plano de aproximação, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-95, oceano 6225. Chama na torre, grato, bom dia e parabéns aí pelo seu dia. Muito grato. Controle Salvador, passageiro 9809 solicita. Passageiro 9809 solicita, chame Recife, 1-288 ou 1-260 e para sua solicitação. Câmbio. Passageiro 9809. Chama agora Recife 1288, 1260. E queremos dar os parabéns a vocês aí. Foi 9809. Muito grato, capitão. Boa viagem. Obrigado. Bom fim de semana. Aproximando o Juliette 4298. Gente, mantente da Juliette, azul 4298. 98. Cruzando 1-8-1-5-0, tente da RQ. Oceano 312, passa 80, ajuste agora 1017, a chegada a Mari, desça para 2000. 0-1-7-2000, Mari, 63-1-2-0. Cruzando 9822, 1922, táxi real para o movimento da Juliette. Gente, livre pouso, grato 6225 da Oxa, né? Quatro Salvador, ajuste 1-0-1-7, desça para 9000. Chegada bom. Para o TAC, 1-0-4 a bordo, 3:25, apenas na tela. Quatro, até a ponte espera, via Índia, Alfa, a ponte espera vai chamar a torre, em 1-1-9-5, com ajuste na 0-7. Índia, Alfa, ponte espera pronto, torre, 18-9-5, com a torre, 6-4-4, 17 pontos. Azul 4299, ingresso de 10 para portão 03. Juliette para o 03, 4298. Ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém 1-0, mantém 0. Tram 3663, na vertical de Alagoinhas. Desça para 5000 pés, campeão. 5000, tá 3, 63. Papá, papá, Mike Eco Delta livra a zona de controle. Frequência livre, câmbio. Está seguindo o voo 3663 da companhia. Vamos descer até 6000. 3304. Número 2, 6000. Ingresso de 10 para o portão 062. Vento 120 graus com 129, 129. Relógio autorizado 9970, iniciando. 234 após o Boeing 737, ali mantém cabeceira 1-0. Pode liberar, ali mantém 1-0 para o 234. É o 9970, decolou 59, controle 120, décima 8, bom voo e bom dia. Bom dia. ...6225, ingresso de Juliette para portão 01. Juliette 01, 6225. Controle sideral 9970. Sideral 9970, controle Salvador, contato radar. 9970. Sim, para a sala. Sideral 9970. Sideral 9970, prossiga. É possível ir na proa de novo? 34 tem livre decolagem da pista no 0, vento 1, 2, 0 graus com 1, 0 nós. Está iniciando na 1, 0, azul 4, 2, 3, 4. Ah, 3663, reduz a velocidade para 2, 1, 0 nós. 3179, prossiga para o solo. Tenho o 4340 pré-aprovado. Aceita ou aguarda a coordenação? Então está autorizado, Guarulhos, São Paulo. Nível 340, da cola da 1-0. Com curva direita, perfil de saída da El Leda Bridge, intercepta o Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conformamento do plano. O transponder é o 5063 e o controle apera em 1-20-8. Correto, time pronto para o pushback e acionamento, estou na remota na 3, botão 3179. Bom dia, azul 4234, está na subida PUCA. Azul 4234, contato radar, saída PUCA, subir, manter nível de voo 370. 370 na PUCA, azul 4234. 3663, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite ao localizador. Direita 225, limite ao loco 3663, atingindo 5000. Gente, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 com 1017, 3663. Tá, 3304, reduz a velocidade para 2100 nós. Observando o tráfego, já está reduzido 310. Gente, então 3304. Você na M6312, autorizado a final ILS X-ray, reposto estabilizado. Livre X-ray, abordará estabilizado, 6312. Então, 3304, desce para 4000 pés, ajuste 9017. 4000 pés, 9017, 3304. Voo 605, está cruzando nível 220, na bom. 3102, estabilizado, 10. Xenai 6312, chamei torre 11895. 3895, 6312. Então, 3663 para o localizador, curva direita, pro, correção, curva esquerda, pro 145. Redon 45 para o localizador 3663. Locador Xenai 63, turno 2, localizador 10, 2,5 milhas do externo. Queda Bonf, desce o nível de voo 050. Identificou, Bonf, desce o 050, voo 1605.